vagabunda que você deixou plantada esperando. Tô comprovando o fato que homem só se assusta com mulher bem resolvida que acordar movimentando. O jogo e a narrativa que botaram não funciona. Produto e prateleira só combina se for junto. Não sei se a gente tá falando o mesmo idioma. O que é uma mulher foda na sua visão de mundo? Na minha, tá eu e minhas amigas conquistando um novo cargo, entendendo essa cidade. Pedindo demissão de algum trabalho, arrumando um novo hobby pra escapar do burnout. Talvez faça sentido ir na feira de chinelo e short curto só pra me sentir mais viva, eu sei. Pequenas felicidades do mundo é simples, e se eu fosse você eu também faria. Uma mulher adulta faz assim, não deita pra qualquer filha da puta. Uma mulher adulta faz assim, segue a meta, faz o corre em dobro. Uma mulher adulta faz assim, não deita pra qualquer filha da puta. Uma mulher adulta faz assim, segue a meta, faz o corre em dobro. O homem que se comunica sempre ganha, a minha atenção a minha. Nesse fim de semana, escolho um da lista de desejo e flertar sorrindo em cima da cama. Eu já não tenho tanto medo do futuro, eu fecho com quem fecha e sigo o baile. Não gosto de quem tá em cima do muro, entenda, você ama ou odeia. Não existe um meio termo, então me fale. Uma mulher adulta faz assim, não deita pra qualquer filha da puta. Uma mulher adulta faz assim, segue a meta, faz o corre em dobro. Uma mulher adulta faz assim, não deita pra qualquer filha da puta. Uma mulher adulta faz assim, segue a meta, faz o corre em dobro. Uma mulher adulta faz